chamou, chamou, até dar ocupado. E você apaixonada aí do outro lado, chamou, chamou, até dar ocupado. E tu no saxofone, pico o dedo com. E pegada VIP, vem cantar sim. Eu digitei o número do telefone, mas o dedo trava na tecla verde. Não sei se desligo e fico distante, ou se ligo e mato logo essa sede. E se eu ligar, você não atender? Mas se eu não ligar, como é que eu vou saber? Canta assim, tá chamando, vai, atende, por favor. Tá chamando, vai, só quero seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou, caiu. Canta assim, é isso que eu sou pra sua vida. Chamadas não atendidas e todas as lembranças mal vividas já foram esquecidas. Chamou, chamou, até dar ocupado. E você apaixonada aí do outro lado, chamou, chamou, até dar ocupado. Ê, pegada VIP. Ê, tu. Vou mandar um abraço forte aí pro nosso amigo Vitor Lapinha, lá em Caturama. Ê, quero seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou.